a esperança de tudo. Mesmo que a sua esteja no sepulcro, aprendi que bem-aventurado é o homem que verdadeiramente não te conhece só de nome. Que não te busca pregado na parede, mas sim como água no deserto com sede. Meu Senhor, quanto tempo eu perdi pra compreender porque morreste por mim. É, aquela cruz era pra toda a humanidade. Isso que é amor de verdade. Tu és a esperança pra quem tá atrás das grades, a esperança pra qualquer enfermidade, a esperança do viciado perdido, a esperança do casamento destruído, a esperança de qualquer situação. O Deus do impossível, salvador, proteção pra quem se esconde no teu esconderijo. Mesmo no vale da sombra da morte não temerei, pois tu estás comigo. Outro igual a ti não encontrarei. Sou falho, pecador, mas sempre te louvarei, pois eu sei tu és o único que tem as palavras de vida eterna, amém. Obrigado pelo fôlego da vida, por chegar primeiro que inimigo e salvar minha vida. Enquanto com a tua mão me levanta, como enfermo num estado final numa cama. E é assim que eu te peço, tu és o que habita no céu, mas está perto. A esperança de tudo, salvação pra esse mundo, é a única saída, é a luz da minha vida. A esperança de tudo, salvação pra esse mundo, é a única saída, é a luz da minha vida. A esperança de tudo é Jesus, tem que crer. A palavra é direta e ela é pra você, tipo livramento de morte pra não morrer. Deixe prevalecer, o correto deixa entrar Jesus em sua vida pra você prosperar. Vamos glorificar pela saúde e o amor de todos os guerreiros, esquecer todo o rancor. Somente Jesus será o nosso amparo. É claro que o Senhor ilumina sua vida, sincera diante dele com fé no Messias. Pede proteção pro filho atrás de uma cela, a providência está por vir, tem que acreditar que existe uma saída, irmão, vamos lá. Não fique em cima do muro, escolha o certo, o caminho estreito, provação, não seja cego. Ó Senhor meu Deus, me reveste de força no caminho, longe da boca do leão e do inimigo. Batalhar, persistir, assim quero todos guerreiros, porque existe um Deus leal, pois ele é verdadeiro. Eu te amo, Senhor, a você toda a glória, a esperança de tudo que nos traz vitória. Agora é a hora pra gente se recuperar, todo tempo perdido longe da verdade. O sangue do Cordeiro tem poder, você sabe. A esperança de tudo, salvação pra esse mundo, é a única saída, é a luz da minha vida. A esperança de tudo, salvação pra esse mundo, é a única saída, é a luz da minha vida. Salve, salve, Carlos RDS. Agradecido pelo convite, moleque. É nóis. Firmão, trincando no caminho de Cristo, trazendo a verdade pros irmãos se libertar desse cativeiro do mundão e das grades. Jesus Cristo, a esperança de tudo.